Alô, alô, tô em Salvador, bom dia, papai, o meu ex-bravo, ex-passou Duna, estava ali as pistas 10. Ex-bravo, isque, que legal, no 0 no meio, a resposta no externo vai sair travado. Minha pantalha externo, 1016. Passou o externo, baixou e travou as rodeiras, uísque para uísque. Uísque para uísque, atualizado o pouso, pistão no zero, vento 3, 0 graus, 1 nó. Leve o pouso, pista 10, uísque para uísque. Dá o uísque no solo 17, libere próximo à direita, solo 1211. Já do cruzamento para o 45, acho que essa frequência livre, Whisky Bravo Whisky.